Hino 249 da Harpa Cristã. Ó, vem, Senhor, e habita. Abra sua Harpa Cristã, Hino 249, que se intitula Ó, vem, Senhor, e habita. Dá-me